Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, e nós vamos conversar, o nosso médico convidado de hoje é o Dr. Luiz Piaia, que é professor da pós-graduação em alergologia da Faculdade IPMED, alergoimunologista. E por que que a gente convidou o Dr. Luiz Piaia? Porque a gente está nesse período chuvoso, né? A gente segura as crianças em casa, a gente segura os idosos e acaba tendo toda aquela história, né, do mofo, porque você não consegue abrir as janelas, você fica muito restrito a locais onde muitas pessoas estão, e a gente vai conversar sobre tudo isso com o Dr. Luiz Piaia. Obrigada por atender a reportagem, doutor. Prazer, Dimara. O que que a gente faz quando a chuvarada começa e a gente tem todos esses problemas que eu falei e acaba ficando todo mundo muito num espaço, né, quase único? Belo Horizonte, pelo menos, tem muita história do shopping, né, fica todo mundo nos lugares mais fechadinhos. Isso não é a melhor prática. Realmente, nós temos um problema sério, que são os ácaros e os fungos também, né? Então, nessa época do ano, com muita chuva, você acaba aumentando muito a umidade relativa do ar. Toda umidade relativa, quando é muito alta, muito baixa, você vai ter problema. No caso de muito alta, você vai ter uma proliferação maior dos ácaros e também dos fungos, né? Então, eles adoram uma temperatura um pouco mais amena e umidade relativa do ar mais alta. Com isso, então, em ambientes fechados, principalmente os alérgicos, vão ter problemas, né? Então, pessoas, crianças, geralmente alérgicas, ou então idosos, alérgicos que envelheceram, né? Podem ter problema em lugares fechados. Então, o ideal seria um ambiente bastante arejado, né? Ambiente indoor, nessa época do ano, ambientes fechados, você pode ter problema de alergia com a inalação desses ácaros e fungos. Além de outros também. E, doutor, a gente está falando para uma gama de público muito grande, né? E aí implica em todas as classes sociais. Claro que hoje você já tem aquela máquina de secar roupa maravilhosa, mas nem todo mundo, e a grande maioria, não tem acesso a isso. E aí você acaba secando as roupas nos locais mais fechados. E aí você tem a questão do mofo também. Como lidar com tudo isso quando você tem alguém muito alérgico em casa? É um grande problema, né? Quando você tem roupas guardadas, que ficam o ano todo guardadas, né, Dimara? Quando chega o outono, inverno, ou então quando esfria um pouco mais, nós vamos lá pegar essas roupas. Esquecemos, então, de lavar, né? Então, esquecemos de lavar, e essas roupas ficaram o ano todo guardadas em guarda-roupa, se acumulando ácaros e fungos, né? De poeira, onde estão os ácaros e fungos, principalmente. Então, o ideal seria que essas roupas fossem previamente lavadas, né? Não só roupas de uso pessoal, mas também roupas de cama, de banho, né? Essas roupas muito tempo guardadas, roupas de lã, que acumulam bastante poeira, elas são bastante ofensivas para as pessoas predispostas, né? Para os alérgicos. Agora, doutor, fala para o pai e para a mãe que está nos ouvindo agora, que sempre tem uma preocupação enorme, não sabe se deixa o menino ir para a chuva, não sabe se deixa ele brincar na rua, seja qual for a circunstância. Numa época como essa, que você tem transitório, né? O tempo, o clima, uma hora chove, outra hora faz calor. O que que é melhor? Essas mudanças bruscas de temperatura não são boas para ninguém. Não são boas nem para as pessoas que não têm alergia e muito mais ainda são bastante ofensivas para quem é alérgico. As mudanças bruscas de temperatura causam um efeito vasomotor, que a gente chama tecnicamente, um efeito colinérgico, que faz com que quem tem alergia piore da alergia. Quem não tem alergia também tenha problema. Então, o ideal seria não ter exageros, né? Nem ficar muito tempo exposto a poluentes, etc., nem muito tempo também dentro de casa. Então, uma vida ao ar livre, praticando esportes, ingerindo bastante água e evitando os ambientes então, onde você tem uma concentração grande de poeira, seria interessante, né? Uma boa alimentação também, tudo isso pode ajudar essas crianças que podem ter já quadros genéticos de alergia. Doutor, dentro da nossa medicina tão moderna, a vacina ainda é o melhor caminho para o alérgico? A vacina, a imunoterapia para os alérgicos, ela é um grande tratamento, né? É o que pode modificar a história natural da doença alérgica, né? Visto que os medicamentos, eles tratam apenas os sintomas, né? Eles não curam. Mas isso tem que ser feito de uma forma bastante técnica. Vacina não foi feita para todos. Vacina foi feita para quem tem alergia específica, diagnosticada, né, e quadros bastante onde você não tem uma grande concentração de agentes etiológicos. Então, quando você tem, você faz o diagnóstico através do exame físico, feito pelo especialista, através da história e dos testes alérgicos, quer sejam sanguíneos ou também os testes cutâneos, a partir daí você pode, nos casos positivos, elaborar uma vacina cujo tratamento é bastante longo, né? A Organização Mundial de Saúde diz em 3 a 5 anos, né, de dessensibilização. Então isso pode ajudar muito o paciente alérgico, mas a vacina não é para todo mundo. Quem não é alérgico não vai se beneficiar com a vacina. Nós conversamos então na coluna Espaço Saúde de hoje, Dr. Luiz Piaia, que é professor de pós-graduação em alergologia da Faculdade IPMED e é alergoimunologista. Muito obrigada por atender, viu, doutor? Prazer falar com você, Dilmara, e com seus ouvintes.